Observatório Fora do Eixo. Ela impede, né, ou dificulta o florescimento do potencial produtivo, né, das pessoas. Então, assim, frente a essa crítica, esse olhar, a gente faz uma leitura do que poderia ser um sistema de finanças solidárias. Né? Não só um sistema local de finanças solidárias, que é o que eu vou estar falando mais daqui a pouquinho, mas por que não pensar um sistema de finanças solidárias global? Né? Como é que é? Que horizonte é esse que a gente tem? Né? Porque quando a gente busca aí as críticas do socialismo científico, aí, né, do marxismo, enfim, a literatura do Capital, é relativamente simples, não simples, mas é factível as pessoas entenderem, compreenderem realmente a questão da mais-valia, né? Questão de que o trabalhador, enfim, ele trabalha mais do que ele é remunerado e esse valor fica no lucro do capitalista. Mas entender as questões do mercado financeiro é um desafio. E porque realmente a gente não tem uma educação básica que ensine para a gente, que faça um tipo de uma alfabetização econômica. Né? Não aquela alfabetização econômica que vai nos preparar para lutar no mercado, né? Mas sim uma alfabetização econômica para ter compreensão, entendimento como que a economia hoje funciona e como que a gente pode, partindo de um olhar crítico e de, enfim, limites claros sendo colocados, como que a gente pode, coletivamente, socialmente, enfim, construir alternativas. Então, isso a gente faz um pouco buscando aí alguns intelectuais, né, e experiências de comunidades exitosas que possam servir de farol para a gente buscar, então, um entendimento acerca dessas questões sobre finanças e que possam, então, nos dar esperanças de, pelo menos, né, contribuirmos com o nosso bairro ou com localidades específicas. E eu coloco sempre essa esperança de, por que não, sonhar com um sistema monetário global, solidário, né? Então, assim, qual é a possibilidade de reinversão desses quatro pontos? Bom, questão da heterogestão no controle monetário. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, depois eu vou explicar um pouco, categorizar um pouco eles e falar algumas diferenças. Então, assim, questão da heterogestão me parece relativamente simples, porque hoje a moeda é criada por um poder central, que é o Banco Central, e esse Banco Central, enfim, determina a política de todo um continente. Existem experiências hoje de bancos comunitários que estão criando suas próprias moedas e que fazem a gestão de forma autogestionária, tá certo? Em que formam-se fóruns econômicos locais que, através de um processo também de alfabetização econômica, né, ressaltando não aquela alfabetização para entrar na selva, mas sim de compreensão, a partir de um processo desse, a comunidade começa a influenciar a emissão de moedas locais, né, de moedas criadas pelas comunidades. Então, esse é um exemplo vivo de como a gente pode pensar nas comunidades tendo, né, os bairros, enfim, as pequenas cidades tendo seus próprios sistemas monetários criados pelas próprias comunidades e gerido pelas próprias comunidades de forma autogestionária através de fóruns e outras instâncias democráticas de participação e decisão. Hoje a gente tem um certo aval do Banco Central para essas moedas serem criadas nas comunidades, porque eles, enfim, acreditam que essa é uma estratégia de combate à pobreza, o que é de fato. Então hoje a gente tem essa autonomia relativa para estar criando essas moedas. A questão da emissão de moeda com dívida, eu até dei uma soprada assim, o que seria isso para o Fome Zero, né? Eu acho que tem uma bandeira que a gente tem uma certa proximidade, que é do senador Eduardo Suplicy, da renda básica, né? Que é um projeto super bonito, enfim, tem críticas também, né? Não é um pouco polêmico, mas que, por exemplo, poderia ser uma forma de, assim que o governo, vamos dizer, o Banco Central, percebesse que a economia está precisando de mais moeda, ele poderia emitir essas moedas com a distribuição da renda cidadã, em vez de passar esse poder para os bancos e os bancos emitirem essas moedas como dívida, né? Então essa seria também uma perspectiva interessante. A questão dos juros compostos, a questão é a seguinte, quando a questão dos juros está ligada ao preço da moeda, né, que eu já disse. Quando a gente cria uma moeda social, uma moeda da comunidade, a lógica dessa moeda é que ela seja uma ferramenta de troca, tá certo? Que ela facilite a troca entre produtos, serviços e saberes dentro de um grupo social ou de uma comunidade que vê naquela moeda uma ferramenta de troca, ou seja, que confia nessa moeda, que entende que essa moeda serve para isso e que ela pode aceitar essa moeda, porque ela vai conseguir passar para frente essa moeda. A emissão dessas moedas sociais, elas não são colocadas juros, não leva juros. Por quê? Por causa da lógica da abundância, o paradigma da abundância. Se a moeda tem juros, as pessoas guardam no bolso. Quer dizer, guardam no banco. Mas esse símbolo de guardar no bolso, você retém moeda. Se você retém moeda, as trocas, que é a grande função da moeda, elas se enfraquecem. Tá certo? Então, a lógica da moeda social é ela ser sem juros para ela poder exercer o seu papel de facilitadora de trocas. A partir do momento em que ela tem juros, ela começa a ser retida e aí se perde a ferramenta de facilitação das trocas. E por fim, a questão da prioridade dos investimentos de curto prazo, né, que o sistema monetário tradicional faz, em que, obviamente, o uso das moedas sociais priorizaria também investimentos de longo prazo, porque o não pagamento de juros estimularia as pessoas a investirem em atividades econômicas, culturais, educativas, que o resultado vem depois de anos. Isso não seria um grande problema. E além disso, o uso das moedas nacionais, não as moedas sociais, mesmo as moedas nacionais, elas devem priorizar as baixas taxas de juros para os empreendimentos nascentes, para os empreendimentos que estão começando, que estão se estruturando, ou para esses projetos de longo prazo. Então, assim, mesmo com a moeda oficial, os juros, a política de juros deveria ser, deveria haver uma intervenção limitando juros e também criando estímulos para que os pequenos empreendimentos, principalmente da economia solidária e outros investimentos de maior tempo de realização, pudessem ser estimulados através dessa política de juros. Então, assim, não sei se ficou claro, mas eu usei exemplos nessas duas, dessas quatro leituras aí de alternativas, eu usei tanto moeda social como moeda oficial, tá certo? E a ideia realmente não é acabar com a substituir a moeda nacional, né? Por isso que a gente fala também da perspectiva de um sistema global, né? Um sistema de finanças solidárias global. A ideia é não acabar com as moedas locais, mas sim criar essas moedas complementares para aquecer a economia local e usar as moedas nacionais para trazer, fazer intercâmbios entre comunidades, para trazer equipamentos de outras regiões, a gente poder acessar consumo de produtos produzidos por outras regiões também, que é bacana comer uma fruta do hemisfério norte, né? Enfim, poder experimentar a cultura global também, fugindo um pouco dessa ideologia da globalização, pensando numa proposta de planetarização, né? Como o Milton Santos também faz umas discussões acerca disso, né? Então, frente a isso, então, dentro dessa reflexão, o que a gente tem de atividades práticas, o que existem de ferramentas para ajudar, nos ajudar a iniciar essa reflexão e a implementação de sistemas monetários ou sistemas de finanças solidárias locais? Eu diria que existem quatro matrizes, né, que têm diferenças sensíveis e as suas nuances, as suas miscigenações, aí, vamos dizer assim. O primeiro e mais, vamos dizer... Não, mas o primeiro, aí eu vou começar pelo banco de tempo. O banco de tempo é um sistema de contabilidade de horas de trabalho. Então, quando nós podemos formar um grupo de pessoas interessadas em intercambiar, né, fazer trocas, e aí esse grupo pode usar, por exemplo, um boletim impresso ou um boletim online, onde as pessoas oferecem os seus serviços e produtos. Os bancos de tempo é mais para serviço, né? Então, a pessoa oferece seus serviços, então, aulas de reforço de inglês, aulas de espanhol, aula de violão, dança africana, enfim. A pessoa oferece os seus serviços e também preenche as suas demandas, né? O que ele gostaria, o que ele está procurando, o que ele gostaria de adquirir desse banco de tempo. E aí, cada participante recebe uma quantidade de tempo. Então, pode ser assim ou pode ser sem. Começa todo mundo zerado. Vamos pensar todo mundo zerado. Começa todo mundo zerado e aí eu vou lá e entro em contato com alguém que tem algo que eu quero. Então, eu quero uma massagem. Eu vou lá, acesso essa informação da massagem, acesso o contato da pessoa. A pessoa vem, faz a massagem. Aí precisa ser acordado transporte, se a pessoa paga por fora o transporte, ou se está incluído o transporte, ou se a pessoa que vai receber a massagem se desloca até o local da massagem, enfim, isso são acordos que variam de grupo para grupo. E aí eu recebo minha massagem e perco uma hora no meu banco de tempo. Então, se eu comecei com zero, eu fico devendo uma hora, eu fico com menos um. Por outro lado, quem aplicou a massagem fica com uma hora de crédito. E assim, ele usa essa hora de crédito para adquirir o serviço de alguém. E eu, obviamente, vou buscar alguém para oferecer alguma coisa que eu tenho para eu poder saldar o meu débito, né, minha dívida. Não é uma dívida, né? Pode ficar devendo, não é um problema ficar devendo. Mas não pode ficar devendo muito. Não pode ficar devendo crescentemente. A cada mês eu fico devendo 10 a mais. Vai estourar, vai dar pepino. Então, tem que ter um certo controle, tá certo? De olhar um pouco como é que estão as dívidas, mas também olhar como estão os créditos, porque também não é legal uma pessoa acumular muito, tá certo? Porque se ela acumula muito, isso vai gerar problema, inclusive, para ela, porque ela vai ter depois dificuldade de usar esse tempo de uma maneira justa, vamos dizer assim. Então, ele vai ter que ficar pegando massagem sem precisar de massagem, ele vai precisar pegar aula de inglês sem precisar de aula de inglês. Enfim, isso pode gerar um problema da pessoa perder interesse e sair do grupo, né? Então, tem que cuidar bastante dessas diferenças, né? Os débitos e os créditos. Tentar sempre estar perto do zero, né? Esse é atender sempre ao zero. Esse é o ideal. Esse é o banco de tempo. Um sistema que acaba sendo uma variação, mas que vale a pena citar, só para complementar o banco de tempo. Aí, o banco de tempo tem um software da Strohan, que chama Cyclos, que ajuda grupos a formarem bancos de tempo. Então, ele oferece uma plataforma para que as pessoas possam cadastrar os classificados, né, as ofertas e demandas, e fazer a contabilidade das horas de cada integrante do grupo. Então, depois eu posso falar com o pessoal da organização do evento para passar esses contatos, né? Então, quem quiser montar, tem esse software que ajuda, e também pode entrar em contato com a gente aqui, que tem o André Miani, que é um parceiro nosso, que também manja bastante disso, e ele está sempre à disposição para ajudar a criar bancos de tempo. Por outro lado, uma expansão aí mas que vale a pena ser citada como uma experiência, e não apenas uma variação, é o LETS, né, que é o Local Exchange Trade System. É uma metodologia muito usada no Canadá, um pouco nos Estados Unidos e na Europa, que é como se fosse uma caderneta. Ele funciona basicamente como banco de tempo. Então, eu adquiro, só que aí você pode comprar produtos também, né? Então, porque não é baseado em tempo, tá certo? Não é baseado em tempo, ele é baseado em valor monetário. É uma opção, na verdade, mas normalmente ele tende a ser usado como valor monetário. Então, eu vou lá adquirir um produto, ele vale 10 unidades, que pode ter paridade com os reais, ser tipo 10 reais, ou pode ser um valor que o grupo cria. Isso é livre. Essa questão, por exemplo, atrelar uma hora de trabalho, atrelar um produto básico que tem muito na comunidade. Imagina que é uma comunidade com uma região que tem muito milho. Então, uma moeda equivale a 1 quilo de milho. E aí se começa a pensar os produtos e serviços baseados no milho. Então, por exemplo, é uma forma também do LETS colocar preço. E aí, o Let's é uma caderneta, que pode ser online também, e aí eu compro alguma coisa, eu adquiro alguma coisa de alguém, eu recebo um débito, e a pessoa que ofereceu recebe um crédito. Essas experiências são muito interessantes, mas elas têm uma limitação, porque quanto maior o grupo, mais difícil é a gestão das informações. O sistema dos cycles que eu citei, desse software online, ele ajuda bastante isso. Mas quando vai ficando muito grande, a coisa vai complicando, né? Imagina um grupo com 300, 400, 500 pessoas, porque a tendência é crescer, isso pode gerar alguns problemas aí administrativos de sobrecarregar algumas pessoas, né? Então isso pode gerar algum problema no andamento do grupo. Agora, uma coisa que eu acho fantástica do banco de tempo é que o banco de tempo, ele nos dá a oportunidade de reolharmos o valor hora. Hoje a economia é baseada na escassez, como eu disse. Então, se tem um produto que tem muito, ele vai valer mais. Se tem um produto que tem pouco, ele vai valer menos. Independente da quantidade de trabalho que foi colocada. Né? Ou seja, se um produto tem pouco, ele vale muito. Perdão. Se ele tem muito, ele vale pouco. Essa é a lógica do mercado, da oferta e da demanda, né? E independente da quantidade de trabalho que está embutido nisso. E aí quem fica carregando o piano? Os agricultores. Os agricultores trabalham que nem um cachorro e ganham uma miséria. Por quê? Porque a produção alimentar é uma commodity, tem um monte de gente produzindo, como tem um monte de produtos, o preço é dado pela quantidade. Quanto mais produto produzido, menor o preço. Então, quando a gente vai para o banco de tempo, a gente tem a possibilidade de resgatar o valor do trabalho. Que aí também é uma coisa também da teoria do valor ligada ao socialismo científico, né, ligado à crítica marxista, aí à economia política, à economia capitalista. Que é o valor do trabalho, a riqueza gerada pelo trabalho. Então, os preços das mercadorias devem ser baseados no trabalho. E isso se perdeu. O banco de tempo ajuda a gente a resgatar essa noção do trabalho, que o trabalho gera riqueza e que o trabalho tem que ser remunerado, não se o produto tem muito ou pouco. O Let's já pode perder um pouco essa essência. Né? Terceira experiência, feira de trocas. O que é uma feira de trocas? É uma feira onde as pessoas se juntam, criam uma moeda, aí você tem a criação de uma moeda, é uma novidade no sistema. É uma modernização, vamos dizer assim, que tem muito influência do sul dos Estados Unidos e principalmente da Argentina, que também é chamada de bônus, que é uma moeda que faz o quê? Facilita a troca. Isso vem do processo de expansão dos LETs. Quando o sistema de caderneta de débito e crédito começa a crescer muito o número de pessoas, fica muito, a contabilidade é muito grande. Né? Ou seja, dos débitos e créditos, somar tudo, organizar tudo, deixar tudo em dia. Então, se cria uma moeda. Com a moeda já faz a contabilidade por si. Quando eu uso uma moeda, já está o débito e o crédito implícito. Quem ganha a moeda recebe o crédito, quem perde a moeda, entre aspas, pega o débito. Então, com isso, possibilita a expansão do uso das trocas solidárias como uma ferramenta de organização social, né? Para reorganizar as economias locais. Então, a moeda social ela é usada em feiras, né? Essas feiras reúnem os expositores, as pessoas, o que a gente chama dos prosumidores, os produtores e consumidores, reúne essas pessoas num ambiente, num determinado dia, né? Num determinado momento, em que as pessoas usam, então, essa moeda para comercializar os seus produtos. Aí se percebe que a gente vai chegando um pouco mais perto do dinheiro mesmo, reais, né? Do dinheiro mesmo. Por quê? Porque daí já vem embutida a cultura do dinheiro, a cultura de guardar, né, que é um problema, porque quando você segura a moeda, a pessoa deixa de vender, se a pessoa deixa de vender, ela deixa de gerar renda, e aí tudo isso gera um efeito cascata de enfraquecimento da economia local. Então, aí a gente vai perdendo um pouco essa essência que está bem forte no banco de tempo, que é o valor trabalho, a troca direta, não direta, tipo escambo, né, um produto pelo outro, mas a troca sem ter uma moeda no meio. E, por outro lado, você ganha a possibilidade de crescer. Né? Por exemplo, hoje nós organizamos uma feira de trocas aqui em São Paulo que reúne 600 pessoas. Né? A gente não ouve falar muito de trocas, aí o pessoal, a gente tá, o movimento aí das trocas no Brasil já esteve mais organizado, não está muito. Mas a gente ouve, o que a gente ouve falar é que não tem feiras tão grandes, mas é possível ter feiras maiores. E na Argentina, na época do boom, tinham feiras com 3 mil pessoas. Aí cabe refletir, é bom ou não é muito grande? Ou é melhor pensar feiras menores, pensar grupos menores? É um debate. Que daí eu vou colocar meu parecer no fim da apresentação. Agora, a feira de trocas, ela é muito interessante porque ela propicia essa alfabetização econômica ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que traz um pouco a lógica de mercado convencional, ela também propicia as pessoas a entenderem um pouco mais o dinheiro, entenderem que elas podem criar o seu dinheiro, que esse dinheiro tem que circular e não ficar parado, né? Então são certas, vamos dizer assim, percepções práticas que criam esse processo de alfabetização econômica popular, que não é ler livro, vamos pegar um manual de economia e entender a economia. Não, vamos vivenciar essa economia, né, e vivenciar esse paradigma da abundância. Então a Feira de Trocas, para nós, é um espaço pedagógico importantíssimo, é um espaço em que os empreendimentos que a gente está incubando, que a gente está apoiando aí para se organizarem, para infelizmente entrarem no tal mercado de bens e serviços super competitivo e oligopólico, imperialista e blá blá blá, eles vão se preparando nas feiras de trocas, né? A gente chama as feiras de trocas como um mercado escola, né? Não para aprender a ser competitivo e agressivo nessa cultura de guerra do capitalismo, mas sim entender um pouco mais sobre o funcionamento da economia e como eles podem sobreviver nessa economia, né? Se defender dessa economia. Antes de atacar, né, se defender, né? Então, por isso que a gente acredita muito nas feiras de trocas. As feiras de trocas, para nós, é uma das prioridades aqui da institucionais do nosso trabalho. E a gente acredita que ela propicia um processo de também resgate da autoestima das pessoas. Porque as pessoas têm muita dificuldade de conseguir dinheiro, né? Está cada vez mais difícil, parece, conseguir dinheiro. Principalmente os bairros mais afastados, as comunidades mais carentes, historicamente excluídas. Quando ela acessa uma moeda, que seja de mentirinha, que seja aquela moedinha do bairro, isso dá uma revitalizada na autoestima da pessoa. A pessoa percebe que ela pode ser útil também, ela pode oferecer algo, ela pode comprar algo. Uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida é uma experiência da Feira do Centro de São Paulo, que a gente trabalha com alfabetização econômica da população de rua, pessoas em situação de rua. E aí, tinha sempre uma moça que, enfim, participava dessas atividades dessa ONG, que é parceira nossa na organização da feira, e ela sempre estava triste, sempre estava, sabe, bem sofrida mesmo, tal. E aí, de repente, ela chegou um dia para mim, durante uma feira, toda feliz da vida, sorridente, me mostrou um porta-retrato e falou: eu comprei para a educadora. Essa capacidade dela sair de uma situação de só ficar recebendo ajuda e não poder fazer nada pelos outros, e se colocar numa situação em que ela conseguiu uma moedinha, comprou um presente, deu para a educadora dela, isso faz uma revolução psicológica nas pessoas que a gente nem imagina. Então, por isso que a gente acredita também que as moedas sociais, a feira de trocas, são uma ferramenta terapêutica. A gente também trabalha com pessoas com situação de sofrimento mental, né, para fortalecer elas, a convivência coletiva dessas pessoas. A gente trabalha em parceria com a prefeitura, num programa específico de saúde mental e trabalho. E assim, também é uma experiência muito rica, porque a gente vê realmente as pessoas que são atendidas pelo CAPS, né, que tomam remédios, ou que, enfim, estão depressivas e que têm problemas de saúde mental, sofrimento mental mais leves. Você vê que realmente o pessoal sorri à toa. É muito bonito ver mesmo esse processo, e convido todos a estarem participando de alguma feira aqui conosco, que depois eu posso passar o calendário e os blogs, que a gente tem os blogs das feiras contando aí, os boletins informativos contando aí o que está acontecendo nas feiras, para ver se o povo se anima aí para vir participar e conhecer mais as experiências. Por fim das experiências, eu estou achando que o meu tempo está meio extrapolando aqui, mas se alguém quiser me dar um toque aqui, pelo Messenger aqui, só para saber como é que está, eu agradeço. Aqui os bancos comunitários, que seria mais a cereja do bolo, aí vamos dizer assim, que é quando a gente consegue, e aí quem conseguiu foi um pessoal que alavancou isso, porque foi toda uma construção também de outros países, outras experiências que vão culminando para um amadurecimento, mas que foi o conjunto Palmeiras, que é a experiência do Banco Palmas, que eles conseguiram fazer com que o comércio do bairro aceitasse a moeda. Coisa fantástica. Então você vai lá, você compra gasolina, você compra bujão de gás, você compra arroz, feijão, você compra uma série de coisas, compra um monte de coisa do bairro só com a moeda social. Então, é um aprofundamento do uso da moeda, porque a moeda deixa de ser uma moeda social que circula dentro de espaços fechados e começa a circular no bairro. Então, o bairro vira uma grande feira de trocas, né? O bairro vira um grande mercado escola, né? Para que as pessoas possam com mais facilidade se inserirem nesse mercado e conseguirem aí de forma autônoma o seu sustento e sua renda. Então, só que assim, o que que acontece? Como eu disse, do banco de tempo para a feira de troca, para as moedas sociais, se perde um pouco a essência do valor trabalho. Mas se chega numa capacidade de expansão maior, de envolver mais pessoas e de estar mobilizando, diversificando os produtos e serviços possíveis de serem trocados. No banco comunitário, para que o comércio aceite a moeda, a gente tem que garantir que se ele ficar com muita moeda, ele vai poder trocar por reais. Senão ele não aceita. Certo? Porque senão ele não vai querer ficar comigo. Imagina um mercadinho lá fica com 3 mil moedas sociais. E aí, micou com aquilo. Vai ter que comprar produtos da própria comunidade. E o estoque dele está baixo. Ele precisa comprar óleo, ele precisa comprar farinha, ele precisa comprar produtos de fora da comunidade. Vai falir. Então, assim, o banco comunitário não pode ser uma ferramenta para ajudar os comerciantes a falirem, né? Ele tem que ser pelo contrário. Ele tem que, na verdade, apoiar esses comerciantes para que eles consigam se estruturar melhor. Certo? Esse é o papel do banco comunitário. O papel do banco comunitário é reorganizar as economias locais. Certo? É integrar a produção local com o consumo local, né? Então, o que que acontece? Os bancos comunitários, eles têm que ter lastro. Ou seja, cada moeda social colocada em circulação tem que ter um real guardado no banco. Por quê? Porque se todas essas moedas forem para o comerciante, ele vai ter que trocar essas moedas. Então a gente tem que ter o dinheiro guardado. Então aí cai por baixo em termos aí, porque também é uma questão um pouco relativa, que é a questão do paradigma da escassez, que volta, na verdade, né? Cai por baixo o paradigma da abundância. Não cai totalmente, mas volta o paradigma da escassez, que é o seguinte: a gente só consegue colocar moeda em circulação se tiver lastro em reais. Por quê? Porque senão o comerciante vai ficar com todas as moedas e ele vai precisar trocar, aquilo que eu já disse. Então a capacidade da comunidade criar moeda se enfraquece. E os comerciantes locais, eles também tendem a reter a moeda. Por quê? Porque eles querem destrocar isso por reais para poder repor os seus estoques. Então com isso se perde um pouco a essência essa lógica do paradigma da abundância, em que a moeda deve circular o máximo possível e que a moeda deve ser criada com responsabilidade, obviamente, mas poder ser criada pelas comunidades de acordo com as necessidades de organização econômica. Isso se perde um pouco, mas também você tem uma possibilidade de fortalecer a expressão econômica desse projeto. Os comerciantes começam a usar, as famílias começam a usar isso no dia a dia. Então, com isso, a gente consegue atingir mais pessoas e contribuir para a melhoria de vida, dessas pessoas. Então, esse é um termômetro, uma escala que vai, vamos dizer assim, como se, vamos usar a abstração aqui, imagina que vocês estão me vendo, como se na minha mão esquerda, eu estou com as duas mãos assim distantes uma da outra, como se na minha mão esquerda tivesse o banco de tempo que valoriza muito a questão do valor trabalho, da reorganização da forma como nós damos preços para os produtos, ou seja, tem uma pegada, vamos dizer, se mostra uma ferramenta pedagógica profunda. E por outro lado, na minha mão direita, no outro extremo, os bancos comunitários, em que se perde, em que a lógica da moeda está muito parecida com a moeda oficial, em termos de dar preço para os produtos, em termos de colocar a moeda em circulação, mas você tem uma capacidade de apoiar a geração de renda, de mudar substancialmente a vida das pessoas de uma forma mais intensa do que o banco do tempo, de tempo, né? Então, a gente precisa ficar nesse meio termo para ver o que é o ideal para o nosso projeto, para a nossa realidade, para as nossas intenções. Eu não sei se vocês. Bom, eu já tinha falado com a Carol, o pessoal da cultura aí sabe que deve saber que tem um pessoal lá de Curitiba, né? Que é o Cubo, né? O pessoal do Espaço Cubo, se eu não me engano, eles têm um cartão né, o cubo card, e que me parece que funciona muito como um Let's, né, como uma caderneta de débito e crédito, em que as pessoas vão, fazem shows, ganham uma parte do cachê em crédito, e aí usam o crédito para gravar, ensaiar no estúdio deles, gravar CD, fazer a arte do CD, assessoria de imprensa. Então é uma forma de fazer essa troca. Então é uma experiência que está muito próxima de vocês, e aí vocês, cabe a vocês, aí cada coletivo, pensar a sua realidade e qual sistema que está mais adequado à sua realidade. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu acho que a gente vai ter um momento aí de dúvidas, e também posso passar aí o meu e-mail para o pessoal, para a gente poder bater um papo depois aí com mais calma, quem tiver interesse. Tudo bem? Observatório Fora do Eixo, nosso terceiro dia aqui de transmissões. Essa foi o nosso painel inaugural, então, aqui com o Felipe Bunitz. E, como de costume aqui na nossa dinâmica radiofônica, a gente vai fazer um rápido intervalo e vamos mandar aí as perguntas para ele, para a gente dar início aí à nossa primeira rodada de perguntas e respostas. Né, só para fazer uma rápida correção aqui, uma contextualização, acho que a maioria dos ouvintes conectados, né, já, também, na verdade, já sabem, mas aí o exemplo do Cubo Card acontece na cidade de Cuiabá, né, não na cidade de Curitiba, como o Felipe disse, mas vamos aproveitar esse momento aí para intensificar a troca de debates, a troca de ideias, né, nesse debate, trazendo para ele aí as nossas experiências também. Então, aí, como sempre, nos intervalos, a gente está levando ao ar aí músicas que estarão na primeira coletânea Fora do Eixo, compostas aí com bandas ligadas aos coletivos do circuito, e a gente separou aqui para a gente ouvi nesse intervalo uma música da banda Johnny Sucks and the Fucking Boys, lá de Goiânia, né, ligada ao coletivo Fósforo. Vamos conferir a faixa Fancy Boy. E na sequência, 160, lá de Montes Claros, banda do coletivo Retomada, com a faixa Evolução. E aí a gente volta então com a primeira rodada de perguntas para o Felipe. Essa é a Web Rádio Fora do Eixo, no primeiro Observatório Fora do Eixo. Observatório Fora do Eixo. Yeah. Levanta-te e anda. Agora falta pouco, pois não és mais um irracional. Suas ferramentas de pedra não deveriam ser usadas para o mal. A passos curtos e lentos trilharás os caminhos da evolução. Tu és o centro da vida e também o da destruição. Experimente olhar o mundo como quem se apaixona pela última vez, e pense no que pode ser feito, pra que ser feito, só afete vocês. Agora que podes ver por cima, contempla seu domínio. Domínio do fogo, domínio da fala, domínio da mente que nunca se cala e não para de evoluir, e não para de extrair, e não para, e não para de destruir. Se apaixona pela última vez, você pode mudar o resultado de tudo aquilo que não fez. Observatório Fora do Eixo. Web Rádio Fora do Eixo ao vivo na transmissão do primeiro Observatório Fora do Eixo. Essa já é nossa terceira noite. Estamos com a participação de Felipe Bunnitz, fazendo aí, trazendo, né, para o foco do debate hoje as moedas sociais. Só a gente está de volta do intervalo, né? Conferimos aí duas faixas que estarão na coletânea, na primeira coletânea Fora do Eixo. Ouvimos Johnny Sucks and the Fucking Boys and the Fucking Girls com a música Fancy Boy, e também 160 com Evolução. Só dar uma contextualizada rápida aqui, que nessa essa transmissão, né, está sendo feita aí 100% em softwares livres, inclusive o computador com que o Felipe está conectado para a gente de São Paulo, aí também rodando com o sistema operacional Linux. Acho que hoje, mais para o fim da transmissão, a gente aproveita também para comentar um pouco sobre cada software e sobre a estrutura que a gente está usando aqui, para também aí desmistificar, né, esse nosso meio de comunicação coletivo. Então vamos partir agora para a primeira pergunta, que foi enviada pela Lenissa Lenza, do Espaço Cubo, né, de Cuiabá. Ela queria que o Felipe, ela queria que você comentasse para a gente exemplos de moedas complementares que você já conhece em funcionamento no Brasil. E também como um banco solidário chega num valor total de moeda para colocar em circulação. A gente já vai emendar essa pergunta da Lenice também com a pergunta do Thales Lopes, do coletivo Goma, de Uberlândia, que é a seguinte. Felipe, o Circuito Fora do Eixo tem como uma de suas principais ferramentas o Fora do Eixo Card. Temos duas moedas já implementadas fisicamente, o Cubo Card e o Goma Card. Você conhece outras experiências como essa no campo cultural? Como hoje somos 40 pontos fora do eixo e o indicativo é de que todos criem suas moedas, qual seria a maior dificuldade para integrar todas essas moedas num único sistema? Com você, Felipe. Eu vou estar respondendo duas perguntas em bloco para a gente agilizar. Então, são perguntas do mesmo tema, né? Então, a Lenissa, espero que seja esse o nome, né? Lenissa, do Espaço Cubo, queria saber, né, esses exemplos de moedas complementares no Brasil. Bom, Lenissa, a questão é a seguinte: existem hoje, está chegando a 50 bancos comunitários, da rede de bancos comunitários organizada pelo Banco Palmas. Então a gente já sabe que tem essas, podemos dizer, arredondando 50 moedas complementares ligadas a bancos comunitários. Em São Paulo nós temos 5 moedas sociais sem estar ligadas a bancos comunitários, e também temos mais 5 bancos comunitários, que já contados dentro dos 50, certo? Então, retomando, são 50 bancos comunitários, cada um com a sua moeda. E existe também redes estaduais de trocas solidárias, que são que trabalham com feiras de trocas, igual eu expliquei, né? Em 2005, nós fizemos um encontro nacional que foram cadastradas 120 moedas. Mas eu acho que a impressão que a gente tem é que caiu muito, muitas moedas devem ter morrido aí no meio do caminho por problemas diversos. Então eu chutaria aí em dizer que a gente deve ter pelo menos 100 moedas complementares, e que estão espalhadas principalmente, os bancos comunitários estão principalmente no Nordeste. A gente tem essa experiência aqui em São Paulo, que é relevante, né? 5 moedas, além dos bancos comunitários. E no Sul também, principalmente no Grande do Sul, também tem. Devem ter lá suas 5 experiências, 6 experiências de trocas também. Tá bom? Outra coisa é essa questão do como que o banco solidário, ou a gente prefere seguir o Banco Palmas, né, de banco comunitário, né? Como que o banco comunitário chega no valor de moedas para colocar em circulação? Então, isso daí é uma pergunta um pouco mais complicada, porque tem os mecanismos para inserir moeda social em circulação. Esses mecanismos, eles têm que garantir que se retenha reais, tá certo? Sempre que eu colocar uma moeda social em circulação, eu tenho um real guardado na conta do banco. Então, por exemplo, os bancos comunitários, eles fazem parcerias com o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, principalmente Banco do Brasil. E aí o que acontece? Quando uma pessoa pede dinheiro emprestado para o banco comunitário, que usa o dinheiro do Banco do Brasil para emprestar, quando ele pede dinheiro emprestado para consumir produtos, reformar casa ou consumir produtos, ele pode pegar em moeda social e não paga juros. Quando eu empresto, vamos dizer assim, R$500 para uma família que quer reformar sua casa, e ela aceita a moeda social, porque ela vai comprar os materiais de construção na loja que aceita a moeda social, ela não paga com juros, e aí eu coloco 500 moedas em circulação, e o dinheiro que foi emprestado para ela, pelo Banco do Brasil, que seria os R$500, fica na conta do banco comunitário, tá claro? Em vez de eu dar os R$500 para ela, que o Banco do Brasil que tem o dinheiro, eu dou 500 moedas sociais e guardo esses R$500 para quando o comerciante voltar com as moedas eu ter para devolver. Bolsa Família, mesma coisa. Se a pessoa aceitar receber a Bolsa Família em moeda social, se faz o mesmo esquema. Uma parte paga ou tudo, ou uma parte paga em moeda social, e aí se deposita esse valor em reais. Outra questão que o Banco Palmas fez, eu não sei como é que anda hoje, é a negociação para que os comerciantes aceitem, deem desconto para quem usa a moeda social. Então, se eu uso a moeda social, eu ganho de 5% a 10% de desconto nos comércios. E aí o Banco Palmas troca moeda social por reais. Então, eu sou uma família, eu vou lá com R$100, eu troco R$100 por 100 moedas sociais, e com essas 100 moedas sociais, eu compro mais produtos do que eu compraria com R$100. Essa é outra forma de colocar moeda social em circulação. A questão da quantidade não é que nós temos que, no banco comunitário, não é, a gente não, infelizmente, como não é o paradigma da abundância, a gente não escolhe quanto vai ser colocado de moeda. Vai ter que ter as possibilidades de capitalização do banco, de entrada de reais no banco. Eu dei esse exemplo de 3. Dentro da rede de bancos existem outras, como por exemplo o turismo, tem bancos comunitários em regiões turísticas que as pessoas levam a moeda de souvenir. Né? Então, assim, você vai colocando moeda, é uma forma de capitalizar, mas a moeda também não fica no bairro, vai embora. Então, assim, tem variações, mas que estão ligadas a essa questão da emissão monetária. Então, nós não calculamos, assim, o valor ideal de moedas de circulação. O que a gente faz é colocar o máximo possível de acordo com as possibilidades de capitalização. Tudo bem? Então, aí agora eu vou para a pergunta da Thales Lopes, né, do coletivo Goma. E então, que ela está falando dessa questão que já tem duas moedas, o Cubo Card e o Goma Card. Eu fico feliz porque, pelo que eu estou entendendo, a moeda agora existe, né? Então saiu, vamos dizer, evoluiu, não evoluiu, mas passou do sistema LEDs, que era mais limitado, que são essas trocas aí, contabilizadas, pela moeda que facilita o processo de expansão. Então eu queria dar os parabéns aí, porque eu acredito muito que a moeda social deve ser usada para difundir melhor essa proposta. E aí você está falando dos 40... se eu conheço outras experiências no campo da cultura, não conheço. O que eu conheço, e é uma coisa super, entre aspas, bobinha, é o seguinte, a gente tem um... estamos nos organizando para implementar um banco no Guarujá, numa comunidade meio isolada, de pescadores que estão super fragilizados por conta do... como é que eu digo... essa questão da... enfim, a pesca está caindo por causa da degradação ambiental, e aí o pessoal está se reorganizando, é uma comunidade bem frágil, e a gente está montando, lá temos empreendimentos incubados lá, e estamos partindo para o banco comunitário. Lá, o que acontece? Os eventos que a gente faz, a gente, as pessoas pagam, as crianças principalmente, pagam a entrada, entre aspas, dos eventos culturais com garrafas PET. Então é como se fosse uma troca, é como se fosse uma moeda, vamos dizer assim, como se ele pegasse a garrafa PET, né, trocasse uma certa quantidade de garrafa por moeda, e com a moeda, ele paga a entrada dele. A gente vai estar criando a moeda quando tiver o banco comunitário, e a gente vai estar continuando fazendo esse sistema de trocas, porque a gente faz isso também na cooperativa, que toda segunda-feira as famílias levam seus materiais recicláveis e trocam por créditos para comprar produtos da cooperativa, de uma cooperativa lá. Então a ideia é que com o banco comunitário se dê continuidade, e que o centro de cultural que estamos montando lá, ele também aceite a moeda para as atividades culturais. Mas não é longe de ser, pelo que eu conheço da experiência do Espaço Cubo, uma intervenção no campo cultural de fato, né? O que é uma ferramenta aí para a gente fortalecer, mas enfim, não tem toda essa ênfase que vocês dão, pelo que eu conheço do trabalho do Cubo Card. Agora sim, essa questão é importante, eu gostei muito dessa questão, que hoje somos 40 pontos, e aí a ideia seria criar um único sistema. Não é legal, não é legal construir um único sistema, a ideia é descentralizar, né? O que que, em vez de você fazer um grande grupo, que a democracia vai se perdendo, a burocracia vai chegando, e, enfim, outros problemas vão surgindo, não é uma boa receita. Qual é o problema? Outro problema é o seguinte, imagina, eu vou usar o exemplo de uma feira, porque eu não sei em quão distantes estão esses pontos fora do eixo, mas assim, imagina duas feiras de trocas, uma feira que é super forte, que tem, por exemplo, agricultores familiares participando, levando hortaliças, e em outra feira, uma feira inicial fraquinha, que tem poucos produtos para serem adquiridos na feira. Se as duas feiras usam a mesma moeda, a tendência é que todas as moedas vão para a feira mais forte. Por quê? Porque as pessoas dessa feira fraquinha vão pegar a moeda, vão saber que elas podem usar na outra feira e vão levar todas as moedas para lá, porque lá elas conseguem comprar hortaliças. E aí o que acontece com a feira pequenininha? Ela morre, ela se enfraquece, tá claro? Então, quando você tem diferenças aí de estágios entre os sistemas de trocas que vão ser criados, se essa discrepância é muito grande, a tendência é que a moeda migre para os sistemas mais fortes. E aí o que acontece? Esvazia o sistema mais fraco. Então qual é a nossa proposta? A nossa proposta é que a gente faça uma caixa de câmbio. Então eu vou com a moeda de um sistema, de uma feira, e troco na porta da feira pela moeda dessa própria feira. Então vamos dizer assim, imagina a feira de trocas usa miruca, a feira de Santo Amaro usa talento. Então eu posso pegar a miruca do centro e ir na feira de Santo Amaro, trocar as minhas mirucas por talentos para eu usar na feira. E vice-versa. O que acontece? Com o passar do tempo, a coordenação, vamos dizer, a organização das duas feiras vão ficar com moedas uma da outra, né? A feira do centro que usa miruca vai ficar com uma quantidade de talentos, a feira de Santo Amaro que usa talentos vai ficar com uma quantidade de mirucas. E aí, de tempos em tempos, se destrocam essas moedas. Se uma feira acumula muito mais moeda que outra, a feira que tem menos moeda, ou ela passa produtos, então ela tenta viabilizar a compra de produtos para poder trocar, oferecer para outra feira que tem créditos maiores em moeda, ou se tenta fazer uma compensação de trabalho. Não é tão simples, mas eu posso depois explicar melhor. Eu acho que agora a gente leva muito tempo para sacar esses detalhes, mas a ideia é o seguinte: deixe em moedas locais, mas vamos criar um sistema de câmbio, né, em que você chega numa outra localidade que funciona a moeda, você destroca, você troca a moeda pela moeda local. E aí depois se fazem compensações para manter o sistema em equilíbrio. Tudo bem, então? Bem legal, bem legal, Felipe. Essa é a Web Rádio Fora do Eixo ao vivo, né, na transmissão do primeiro Observatório Fora do Eixo, fomentando aí os debates sobre a construção do Fora do Eixo Card. E aí essas duas perguntas que a gente teve agora, então, enviadas de Cuiabá pela Lenícia e de Uberlândia pelo Thales, já deram aí um ponto bem interessante para o Felipe puxar e acrescentar para a nossa discussão, aí como ele colocou agora, com a necessidade de sistematização do câmbio, né? Algo como para deixar claro e de forma fluida as trocas entre as diferentes moedas, que são muito importantes, cada uma no seu cenário local. Bom, agora a gente está se preparando aí para a segunda rodada de perguntas, né? Mais uma vez, a gente vai emendar duas perguntas e eu vou fazer a leitura aí agora, né, para que todos os ouvintes saibam quais são as perguntas que vão para o ar e também para contextualizar elas para o Felipe, certo? A primeira pergunta vem aqui de São Carlos, né? Vem da Amazônia, né? Tudo indica aqui pelo nome da usuária que chegou aqui pra gente pelo Freenode, a Mari, com a M, né, depois de seu nome. Depois a gente pode aí esclarecer melhor a identidade dela, mas é uma pergunta sobre as feiras de troca, né, que o Felipe tocou bastante nesse assunto. Então, Felipe, levando em conta a dinâmica das feiras de troca, qual é o limite sustentável de participantes e quais são as variáveis que se levam em conta? Aí sim, a segunda pergunta vem aqui de São Carlos, do Carlos Eduardo, aqui do Massa Coletiva, e ele pede para o Felipe, né, retomar um ponto da primeira fala dele, que na sua fala você citou o Centro de Atendimento ao Psicossocial, o CAPS, e aí o Carlos Eduardo quer saber como o trabalho junto ao CAPS pode se relacionar a esse modo alternativo de olhar o capitalismo e a vida, pontos que o Felipe tocou, né, no início da fala dele no painel. Então é com você, Felipe. Bom, eu vou responder aqui a Mari, da Amazônia, aí um abraço ao povo da floresta aí. Então, assim, essa questão da dinâmica das feiras de trocas, ou seja, do limite, eu acho que o limite é até a possibilidade das pessoas se conhecerem, tá certo? Quando a feira cresce, aí você já não conhece mais todo mundo, ou fica difícil de você, enfim, as relações pessoais aí que a proposta da economia solidária atrás, né, das pessoas se conhecerem e se relacionarem e tal, ela vai se perdendo, é a hora de dividir a feira. É a hora de propor de que essa feira se divida. Que nem uma célula que quando cresce muito se divide. Então essa é a ideia, né? A ideia é que quando se percebe que as pessoas já não estão mais se conhecendo, não estão mais se conversando direito, aí é o momento que a gente percebe que está na hora de separar. Agora sim, e formar duas feiras. Agora, não tem uma regra, não é obrigatório, né? A gente toca, cada feira tem sua autonomia para tocar do jeito que quer. A gente acha que a feira de trocas do centro com 500, 600 pessoas já vai perdendo um pouco, mas a gente quer manter porque muita gente que vai na feira de trocas, metade aproximadamente, são pessoas em situação de rua, e essas pessoas elas são muito rotativas. Então, o outro grupo de 300 é mais firme, o pessoal se vê sempre, se conhece. Então, a gente acha que, parcialmente, as pessoas mantêm relações de proximidade pessoais, né? Então, a gente ainda acha que dá para manter a feira desse tamanho, até crescer mais um pouquinho. Então, eu acho que a variável importante é essa mesmo, é garantir que as pessoas se conheçam. Agora, você falaria um número. Que número? Olha, eu não chutaria, eu diria que quando chega em 500, está na hora de começar a pensar. Né? Mas também vai depender bastante da dinâmica mesmo, da realidade local, entendeu? São muitas variáveis, não existem regras. Mas eu diria isso, uma dica é, pessoas já não estão tendo mais tempo, mais possibilidade de se conhecer, de conversar, presta atenção. Mais de 500 pessoas, presta atenção. Tudo bem? Bom, bem legal aí a resposta à primeira pergunta, né? Como a gente disse, já temos... Eu acho que assim, eu já vou responder em bloco, então. Isso. Aqui a pergunta 4 do Carlos Eduardo, da Massa Coletiva. Então a questão é a seguinte, do CAPS, né, cara? Essa questão do sofrimento mental. Bom, eu não sei, eu vou falar um pouco do que está acontecendo em linhas gerais, que vocês já devem estar sabendo, mas só para reforçar, e aí depois eu falo meu parecer, a nossa proposta aqui da incubadora. Bom, o Ministério da Saúde tá forte nessa discussão da integração entre economia solidária e saúde mental. Hoje existe uma pessoa do Ministério da Saúde dentro da SENAIS, né, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, só para cuidar desse tema, porque eles realmente acham que, vamos dizer assim, a economia solidária é o caminho para que as pessoas possam se reintegrar socialmente de uma forma harmônica, de uma forma pautada em valores que são base para a relação com essas pessoas com sofrimento mental, principalmente nessa parte de compreensão, de tolerância. Não tolerância, parece que é uma palavra assim, mas é de compreensão, de entendimento da situação das pessoas. Então, cria um ambiente mais saudável, mais propício para que as pessoas possam se desenvolver como trabalhadores dentro das suas limitações. Outra questão é a própria prática terapêutica, que o trabalho, enfim, ele gera distração, ele gera prazer, quando bem feito, quando trabalhado de forma solidária, de forma, enfim, sem pressão e sem cobranças excessivas. Então, ele é também um espaço terapêutico, um espaço prioritário também para o treinamento, para o tratamento terapêutico dessas pessoas, né? Então, assim, hoje, o que acontece? Dentro dessa discussão, existe hoje uma rede de saúde mental e economia solidária no estado de São Paulo. A gente participa dessa rede junto com o SECO Santo Amaro, que é um equipamento da saúde mental, que não é CAPS. CAPS é mais psico... Eu não sou muito da área, né, sou economista, mas é essa parte mais terapêutica mesmo, de medicação, trabalha com questões mais de distúrbios ou sofrimento mental mais pesado. Já o SECO trabalha com uns distúrbios um pouco mais leves e com o encaminhamento das pessoas que já estão saindo do CAPS. Então, nós fazemos uma feira de trocas, incubamos empreendimentos com eles, né? E aí, a gente participa dessa rede de saúde mental e economia solidária com eles. Hoje, querendo ou não, aí, gostando ou não disso, saiu um livro sobre... Eu não sei exatamente o livro, eu posso depois buscar, e se você me mandar um e-mail, a gente viabiliza essa informação. Tem um livro de saúde mental e economia solidária, ou algum tema que passa por isso, e que o Serra, né, o nosso atual governador estadual, ele indica a economia solidária como metodologia, como ferramenta para trabalhar a saúde mental. Não sei se vocês sabem, ele é médico, enfim, né, e etc e tal. Eu não digo que isso é bom ou isso é ruim, mas eu digo que realmente essa compreensão acerca da importância da união da economia solidária com a saúde mental, ela realmente está sendo muito bem aceita, né? Então, e o que eu acho? Eu acho assim que a gente tem esse trabalho de participação cidadã, né, de, enfim, envolvimento comunitário, esse trabalho também de alfabetização econômica, que a gente vê que é fundamental para as pessoas. As pessoas, o CAPS, ele normalmente, e os CAPS e os SECOS, alguns equipamentos de saúde mental, eles trabalham com oficinas de artesanato, que também são chamadas de oficinas de convivência ou oficinas terapêuticas. Que é aquela questão, enfim, de você trabalhar algumas atividades artesanais para passar o tempo, para trabalhar a terapia. E o próprio desdobramento disso é a formação de grupos de geração de renda, tá certo? Porque o que acontece? Essas pessoas também precisam de renda, né? Essas pessoas também precisam, enfim, ter um dia a dia normal. Não só aquela coisa de tratamento, daquele clima, assim, aquele clima de supervisão e de atendimento das pessoas, mas um clima um pouco mais livre, em que as pessoas possam tomar decisões. Essa questão da tomada de decisão é importante, a questão dela pegar mais confiança nela mesma. E aí o próprio processo de desenvolvimento que a gente foi sentindo nesses trabalhos com as oficinas terapêuticas, com essas oficinas de convivência, é que as pessoas têm interesse de gerar renda, têm interesse de se organizar mais, passar mais tempo, né, trabalhando nessas oficinas. E aí a gente acredita que a Feira de Trocas é um ambiente muito especial, Porque se a ideia é trabalhar a convivência dentro de um grupo, então você forma um grupo de atendidos e trabalha a convivência entre eles, a feira de trocas é momento de juntar vários grupos e fazer essa convivência ampliada. Não só uma convivência ampliada, mas como essa troca econômica entre eles. A gente já cansei de ver cenas riquíssimas de uma pessoa trocando diretamente, aí sem precisar de moeda, trocando um produto feito pelo seu grupo, pela sua oficina, pelo produto de outro grupo, feito por outro grupo da mesma organização, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque daí eles começam a se relacionar mais, eles começam a se sentir úteis, porque eles começam a ver que o outro grupo também gostou do que ele fez, isso tem utilidade para ele e vice-versa. Então é um processo muito rico e a gente acredita que é possível aí a gente contribuir para a formulação de políticas públicas de saúde mental envolvendo a economia solidária e as trocas solidárias como horizonte e como ferramenta pedagógica. Tudo bem? Perfeito, Felipe. Muito legal aí mais uma rodada de respostas, né, essas duas perguntas que tivemos nesse debate aí de hoje, na terceira noite do Observatório Fora do Eixo, perdão, com o economista Felipe Bunitz, né? Hoje a gente focando aí em exemplos e também sugestões, né, e referências para a administração de moedas sociais. Bom, a gente vai se encaminhar aqui agora então para o nosso último bloco de perguntas, né, antes de abrirmos aí para as considerações finais do Felipe. E a primeira pergunta desse último bloco vem da PIT, do Espaço Cidadão do Mundo, né? Coletivo que conecta aí a cidade de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, ao Circuito Fora do Eixo. E aí a pergunta dela é a seguinte: até onde o intercâmbio entre uma moeda social e uma moeda comum pode influenciar e prejudicar a essência de trocas solidárias e conscientes? E temos também uma pergunta que vem lá de Recife, né, da Laura, do Lumo Coletivo, que é a seguinte, Felipe: como funciona no sistema de bancos populares a questão do investimento no lastro em moeda oficial? É um investimento normalmente feito pelo poder público? Então é com você, Felipe. Bom, seguindo aqui as perguntas, eu vou então falar, responder para a Pit, aí de São Caetano, aqui pertinho de onde eu estou. Então, assim, realmente foi aquilo que eu disse, né? O intercâmbio de uma moeda social com uma moeda comum, ela prejudica, de fato, prejudica as trocas solidárias. Por quê? Alguns motivos, né? A primeira coisa, a capacidade da comunidade decidir se vai colocar ou tirar a moeda de circulação se perde. Se perde ou se limita bastante. Por quê? Porque para colocar moeda em circulação precisa ter dinheiro. E as comunidades não têm dinheiro. Então, ou seja, tem dinheiro, né, mas não tem dinheiro para colocar a quantidade de moeda que elas acham que tem que ser, né? Então, isso enfraquece bastante essa questão da emissão de moeda, da colocação de circulação de moeda, ou seja, aquilo que eu falei, perde um pouco a essência do paradigma da abundância, que para a gente é fundamental essa questão do paradigma da abundância, apesar de que mesmo sem o paradigma da abundância, as propostas de bancos comunitários são fundamentais também, acreditamos, para o desenvolvimento local e para o fortalecimento das economias locais, né? E o fortalecimento da economia solidária. Mas realmente a essência pedagógica das trocas se perde um pouco, né? Esse fato da emissão monetária, né, da colocação de moeda em circulação é um problema. O outro problema é a tendência à retenção de moeda. Se eu sou comerciante e eu sei que eu posso trocar essa moeda por reais, em vez de eu usar essa moeda, passar essa moeda para frente, eu vou tender a botar ela no bolso e esperar o dia certo de eu ir lá no banco destrocar. Então, isso também perde essa possibilidade, o potencial que a moeda social tem de gerar colocar trabalho em funcionamento, né? Porque eu acho que essa é a questão que a gente precisa. O capitalismo deixa o trabalho ocioso. Deixa ocioso de um e superexplora de outros. É uma coisa meio louca. E o que a gente precisa, a economia solidária precisa, é pensar mecanismos que vão colocar o trabalho em funcionamento, porque colocando o trabalho em funcionamento, a riqueza é gerada. Porque, mais uma vez, eu acredito, e muitos economistas, que a riqueza é gerada pelo trabalho, né, pela interação do homem com a natureza, produzindo cultura, né? Então, eu acho que essa questão da retenção é muito forte, porque a lógica é a seguinte: se eu sou dono de um comércio e eu recebo moeda social, eu sou dono do supermercado, eu vou comprar remédio na farmácia com moeda social. Eu vou comprar pão na padaria comunitária com a moeda social. E aí, vice-versa. E o cara da padaria comunitária que recebeu a moeda vai comprar os outros produtos, vai contratar um serviço e etc e tal. Só que o que acontece? Quando isso fica... Quando o comércio sabe que pode trocar por reais, ele tende a guardar. E aí as trocas minguam e a essência se perde também. Eu colocaria esses dois eixos aí principais como o prejuízo, aí, vamos dizer assim, para a essência das trocas solidárias e conscientes. Tudo bem? Então a Laura do Lumo Coletivo, então, é o seguinte. Essa questão dos bancos populares, que também, né, chamam de bancos populares, mas... Mais uma vez eu venho fortalecer aí essa imagem que o Banco Palmas vem construindo dos bancos comunitários, né? Porque a gente está falando da comunidade, porque às vezes banco popular parece que é banco de pobre, né? E a ideia é a seguinte, é da comunidade, né? Então, é um pouco diferente. Então, a questão é a seguinte, o investimento do lastro em moeda oficial, ele é um problema. Porque, qual é o problema? O problema é que ele é um fluxo, ele não é um estoque. Não adianta eu pegar 15 mil, 20 mil reais do poder público e colocar moeda de circulação e guardar essas moedas, esse dinheiro do poder público no banco, na conta bancária do banco comunitário, né? Enfim, deixar esse dinheiro guardado para fazer as trocas com os comerciantes, porque mês que vem ou daqui 3, 4 meses os comerciantes vão vir, vão trocar, eu vou ficar sem dinheiro e a moeda vai sair de circulação. Então, não é no estoque que a gente tem que pensar, não é fixar em estoque. Então, a gente precisa de doação para ter um estoque de reais guardados. Aquela coisa um pouco do tio Patinhas, né, que nada lá na casa forte dele, não sei quem lembra dessa cena horrível, né. A questão é o seguinte, é o fluxo. Então, assim, tem que estar entrando dinheiro para poder estar saindo dinheiro. Então, a gente tem que garantir esse fluxo. É como se fosse um tanque de lavar roupa que tem uma torneira e um ralo. O ralo vai mandando água embora. O que é água embora? É os comerciantes vindo destrocar a moeda. A torneira são mecanismos que a comunidade vai ter que construir para conseguir estar sempre entrando água no sistema, que é o dinheiro, né, em reais. Quais são as formas? Aquelas três que eu disse são as clássicas. Tem outras também possíveis, que é, vai emprestar dinheiro para a pessoa, em vez de emprestar em reais, pega esses reais que são do Banco do Brasil que iriam emprestar, guarda na conta do banco e empresta em moeda social. Sempre que pedirem dinheiro emprestado e aceitarem a moeda social, vão conseguir, vai ter entrada de água, a torneira vai estar aberta. O incentivo é que a pessoa não vai pagar juros. Então ela abre mão de consumir produtos de fora do bairro, então, ou seja, ela se coloca na posição de ter que consumir produtos do bairro, porque a moeda social só é usada no bairro, mas em compensação não pago juros. E ainda fortaleço a minha comunidade. Então é uma dá certo. Além disso, a questão do Bolsa Família... Né, que não tem muito incentivo dos juros, porque as pessoas não estão pegando dinheiro emprestado, mas que também podem ser trabalhadas, porque normalmente as pessoas mais humildes que recebem Bolsa Família fazem compras no próprio bairro, né, não tem muito essa condição de planejar, de juntar dinheiro para fazer aquela compra do mês, eles vão comprando tudo, né, essa questão do planejamento orçamentar, planejamento financeiro fica comprometido por conta da dinâmica da vida dessas pessoas, né, então dá certo também. Tem a possibilidade também de fazer aquilo que eu falei, né, de você... conseguir desconto com os comerciantes, aí você troca a moeda social por reais. Então a pessoa vai lá e pega os reais do seu salário, vai lá no banco, troca por moeda social, porque com a moeda social ele vai comprar mais produtos do que ele compraria com reais, porque o comerciante dá desconto com a moeda em reais. Tudo bem? Então por isso que não adianta muito o investimento pelo poder público. O que o poder público pode e deve fazer é investir para microcrédito. Então, por exemplo, eu pego 20 mil reais e boto no banco comunitário para o banco comunitário emprestar esse dinheiro com retorno, tá certo? Para quê? Por quê? Porque daí é um dinheiro que tem uma certa sustentabilidade, né? Uma continuidade, o uso do dinheiro. Que sustentabilidade tá tão... Todo mundo fala tudo que é sustentabilidade, né? Então, para garantir essa continuidade, o que tem que pensar é a questão dos juros. Aí desmistifica um pouco os juros. Os juros é importante. É importante para quê? Para garantir que o dono do banco comunitário enriqueça? Não. Para garantir que quem, por vários motivos da vida, não conseguirem pagar, esses juros vai cobrir esse dinheiro para que o banco sempre possa emprestar. Porque senão daqui de um ano, algumas pessoas não pagaram, acabou o dinheiro. Então é para garantir também a continuidade. Agora, juros justos, preço justo, comércio justo, economia solidária. É só saber botar o pingo no i e conversar com todo mundo junto, todos os interessados, o tomador de crédito, a comunidade, chamar todo mundo para decidir junto como é que vai ser, né? Então, eu acho que fundos públicos, eu acredito que seja estratégico usar para microcrédito, não para lastrear a moeda social, ok? Bem legal, Felipe. Essa é a Web Rádio Fora do Eixo, aí ao vivo, né, na transmissão do primeiro Observatório Fora do Eixo. O Brasil inteiro, né, literalmente aí conectado neste debate em rede, já que tivemos aí neste bloco respostas a perguntas enviadas de Recife, né, Pernambuco, e também de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Aí só fazendo uma rápida correção, né, quem mandou a pergunta foi o Pete, certo? Então, desculpe aí, meu irmão, vamos dando sequência aqui ao debate, certo? A gente tinha mandado mais uma pergunta para o Felipe, né, mas estamos aí com um ritmo bem interessante de proposições, né, de dúvidas e questionamentos na nossa sala do Freenode. E aí a gente passou aqui para ele que a gente vai fazer então mais um bloco final com duas perguntas. A primeira dessas perguntas é presencial, né, será feita aqui da sede do Massa Coletiva, já que nós temos aí todos os dias bastante gente acompanhando aqui com a gente. E quem vai fazer essa pergunta é o Diogo, né, que trabalha aqui na incubadora de cooperativas populares da UFSCar. Fala, Felipe, é um prazer estar falando com você de novo, trocando essa ideia com você. É sempre muito rico trocar essa experiência que vocês têm aí na incubadora da FGV. O que eu queria perguntar para você é sobre a questão do banco de tempo e da utilização do tempo de hora de trabalho como medida para trocar serviços, né? Colocar duas questões para problematizar um pouco isso e ver o que você acha. A primeira é a questão da produtividade, né? Você pode, em uma mesma hora de trabalho, que é a medida que vai ser utilizada, duas pessoas podem fazer um trabalho em ritmos diferentes, né? Como a gente trataria essa questão para equalizar essa diferença de ritmo de trabalho que as pessoas podem ter. E outra coisa é que a hora de trabalho é um indicador quantitativo, né? As pessoas, além de terem ritmos diferentes no trabalho, elas podem executar trabalhos com qualidades diferentes, né? Terem qualificações diferentes. Então, como tratar essas duas questões aí na busca de um critério mais justo para a troca de serviços? Bom, bem legal aqui a pergunta presencial do Diogo também movimentando o debate. Vamos para a resposta dessa pergunta, então, na sequência a gente volta, encerrando com a última. Então, saudações ao meu grande amigo Diogo aí, da incubadora, guerreiro de luta aí, visitou nossa feira já. Então, assim, ó, a questão é a seguinte, isso é uma questão mal resolvida, inclusive no socialismo aí, né, na questão, eu ouvia falar as questões de Cuba, como é que um trabalhador lá no canavial ganha a mesma coisa que um médico, doutor, que estudou mil anos, etc e tal. É uma decisão do grupo, Diogo. A questão é a seguinte, cara, fica assim, é hora de trabalho e pronto. Agora, quer fugir disso? Faz o Let's, aí não é banco de tempo. Essa é a minha impressão, tá certo? Eu também não sou expert em bancos de tempo. Eu acho que a gente poderia até aprofundar isso com o André Miani, que eu já citei, que estuda isso, e outras questões. A impressão que eu tenho é assim, se vai fazer banco de hora, é banco de hora, a hora vale tudo igual, seja o doutor PhD em medicina, ou seja o cara que vai, limpar o carro, que vai, enfim, fazer um serviço mais simples, que não precisa de grandes estudos. Então, a questão é a seguinte, se vai levar em conta a produtividade e a diferença de qualidade, que são coisas importantes também, não digo que não é importante, mas aí você vai ter que criar um Let's, cara, né? Você vai ter que criar um Let's. O que é o Let's? Ou seja, você vai ter que criar um banco de um sistema de troca com algum valor. Precisa ser um real? Precisa dar o preço de um real? Não. Você pode criar uma escala, igual o exemplo que eu dei do milho. Você pode pegar a mão de obra do médico que o cara precisou de 20, sei lá, 10 anos de estudo e dizer, uma hora dele vale 10 da hora do cara que limpa, faz uma tarefa simples que não precisa de estudo. Então você pode criar um ranqueamento, então é como se fosse uma precificação. Foge da hora, porque já não é uma hora, 10 horas, você pode até manter, então, uma hora do cara vale 10 horas, mas fica confuso. É um valor, é tipo um preço, olha, a minha hora vale 10, a hora dele vale 1. E aí se faz o intercâmbio, e aí a coisa vai acontecendo normalmente. A diferença de qualidade, teoricamente, e aí o Singer fala isso em umas passagens bem polêmicas aí sobre o que seria um pouco dessa ideia do socialismo de mercado, que eu acho interessante a gente olhar um pouco para isso também, apesar das críticas, que é o seguinte: se tem pouca qualidade, ninguém vai comprar, meu. Não vai ter jeito, ninguém vai querer. E aí se um tem mais qualidade, todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo vai escolher dele, e aí o que acontece? Ele é excluído? Ele é jogado fora no lixo? Não. Quer dizer, depende da solidariedade do grupo, depende das relações. O que ele pode fazer? Dá para ele se juntar com a pessoa que sabe mais, para eles fazerem juntos, e aí a qualidade de um passa para o outro, e eles viram sócios, de um associados de um empreendimento, ou trabalham coletivamente? Dá para o que tá mais preparado ensinar o outro que não está? Não sei. O Singer diria que o Estado tem que garantir isso. Que o Estado tem que ter políticas distributivas, que tem que ter algumas intervenções e tem que garantir que os excluídos tenham chances de se reinserir caso a qualidade dos seus produtos e serviços não sejam satisfatórios para quem compra, né, para os clientes. Então é uma questão meio mal resolvida aí, no sentido de como é que a gente considera diferentes valores para a hora de trabalho de uma pessoa que se dedicou em estudar muito mais ou que tem uma responsabilidade muito maior. Horas de estudo é uma forma. Outra coisa é a responsabilidade. Se um médico ali dá um errinho, ele mata a pessoa. Então talvez não vale a pena valorizar isso, porque daí você estimula as pessoas a assumirem a coragem de fazerem isso. Enfim, são questões que o grupo deve discutir, não tem regra pronta. O que pode é se buscar exemplos de como que pessoas resolveram certas questões. E aí a gente pode ir atrás disso para ver. Tudo bem? Espero que tenha chegado no ponto. Já o Marcos do MCT, então, é o seguinte, Marcos, eu concordo parcialmente com você. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que... Web Rádio Fora do Eixo aqui ao vivo, né, na transmissão do Observatório Fora do Eixo. E a gente só deixando claro aqui para os ouvintes, né, o que está acontecendo. A gente teve uma pequena aqui falha na comunicação com o Felipe. Ele já havia recebido a pergunta, né, mas ele ia começar a responder ela sem que ela tivesse sido aí apresentada, né, para todos os ouvintes. Certo? Então agora eu volto aqui, faço a leitura da pergunta para todos e na sequência a gente volta aí com a resposta do Felipe. Como ele mesmo, né, já começou a contextualizar, essa pergunta foi enviada pelo Marcos, né, representando o Ministério de Ciência e Tecnologia aqui no debate, e a pergunta é a seguinte: Felipe, o negócio do capitalista se sustenta na compra de trabalho, na forma como o capitalista compra a mão de obra do trabalhador. Desta maneira, o trabalho se apresenta como a principal mercadoria do sistema. Faz sentido esse raciocínio? Se esse raciocínio fizer sentido, temos no banco de trabalho uma grande oportunidade de quebrar o sistema? Nos mercados, eles drenam excedentes entre as próprias empresas. Uma empresa automobilística, por exemplo, a Nike é um exemplo clássico. Ela está no meio da cadeia produtiva, ela não produz e não vende, mas ela domina os dois eixos, tá certo? Por uma série de motivos, principalmente pela marca e pelo design. Marketing e design é o que eles fazem. Quem produz é um terceiro, quem vende é um terceiro, só que eles conseguem controlar o preço, eles conseguem reduzir, ter controle sobre os custos para reduzir, manter os custos baixíssimos, principalmente com superexploração de mão de obra tailandesa e asiática. E mais também, nenhuma loja de tênis não quer, vamos dizer assim, não ter Nike. Tem que ter Nike. Como é que minha loja de tênis não vai ter Nike? E aí a Nike também consegue pressionar preços altos para os lojistas comprarem seus produtos. Então, assim, óbvio que de uma forma generalista, a gente vê que da onde veio o excedente desses dois é a questão da onde vem a riqueza, vem do trabalho, e o trabalho é apropriado pelo capitalista pela mais-valia. E aí grandes capitalistas se apropriam da mais-valia dos pequenos capitalistas. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar mais complexo. O problema, eu acho que ele é mais complexo, e aí exige medidas mais complexas. Então eu acho assim que eu concordo que o trabalho, na verdade assim, eu tô achando que o trabalho é, eu concordo com você que o trabalho é a principal mercadoria, mas o dinheiro é a segunda principal, né? E que a gente tem que olhar para essas principais mercadorias. Se a gente olha o problema de uma face só, fica, né, a gente vê uma parte do problema. Então a gente tem que ter um olhar mais apurado para ver o problema de uma maneira mais integral, para a gente construir aí soluções que possam, aos poucos, estar dilapidando as bases do capitalismo, né? Então eu acho que essa integração de produção, consumo e finanças, produção, aí o trabalho, a questão do consumo, né? O que a gente consome, o que a gente compra no dia a dia, porque quando eu compro um produto, eu estou já financiando o outro, né? Comprei um produto de uma marca, eu já estou financiando a próxima, então não vem dizer que não é responsável, né? Se não compra, meu amigo, e daí que produziu? Vai estragar e não vai financiar outra, vai dar problema para o dono da empresa. Então, assim, tem que pensar o consumo também e tem que pensar as finanças. Então, eu acho que a gente tem que... A grande oportunidade de quebrar o sistema, na minha opinião, é pensar integrado, tá certo? Mas concordo que a questão do banco de trabalho e o trabalho, ele é uma peça-chave do capitalismo e que a gente precisa pensar alternativas e o banco de horas é uma alternativa para que as pessoas possam trocar o seu trabalho sem ter exploração. Mas o que eu acho mesmo também, Marcos, é que a solução para que a gente quebre o sistema a partir da questão do trabalho é, meu, cooperativismo, cara, empreendimentos de economia solidária. Em vez de ter pessoas contratadas, vamos montar os empreendimentos, as pessoas são sócias, associadas, sócio-trabalhador que junto produz. E se a gente orientar o nosso consumo para esses empreendimentos, obviamente eles vão crescer. Se eles crescerem, eles vão gerar excedentes que podem investir em novos empreendimentos e a rede vai crescendo. Eu acho que esse é o caminho e a gente tem que, então, ter uma visão integrada. Ok? Então, eu estou achando que está ficando aqui para o fim aí, né? Acredito que é o último bloco aqui. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, a possibilidade de estar falando um pouco, porque, como Bertold Brecht diz, que ensinar é aprender duas vezes, né? Então, essas oportunidades são oportunidades de eu estar, inclusive, revendo e fortalecendo as minhas próprias convicções, né? Então, eu queria também agradecer a valorização do tema, que também é um tema muito importante, que acredito que quanto mais pessoas se interessarem, melhor. E também dizer que estamos aí à disposição para poder esclarecer maiores dúvidas e, enfim, né, na medida do possível, se envolver em alguma coisa de cultura, principalmente aqui em São Paulo. E aí o pessoal aí, se eu não me lembro, a Pitty aí de São Caetano, se ela tiver num coletivo que está pensando na criação de uma moeda, tá fácil aí para a gente se envolver, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo aí e boa noite para todos. É isso aí, Web Rádio Fora do Eixo ao vivo, né, na transmissão do Observatório Fora do Eixo, focado aí nos debates sobre a economia solidária para a construção do Fora do Eixo Card. Tivemos hoje, então, a presença, a participação de Felipe Bunnitz, né, aí economista ligado a incubadoras de cooperativas populares e também com diversos estudos aí na área das moedas sociais, que foi o principal tema que ele tentou trazer aqui para a gente no debate de hoje. Tentou não, né? Conseguiu de forma muito positiva. As perguntas renderam bastante, foram bem legais. Já vamos aqui chegando bem perto do nosso horário oficial, né, de encerramento. E aí, na sequência do agradecimento do Felipe, eu também, aí, em nome de todo o Circuito Fora do Eixo, agradeço não só a participação dele, mas todos que estão conectados com a gente. Temos aí um grande número de conexões, todas elas, né, também sendo ouvidas por pessoas que não estão sozinhas. Então a nossa rede aí com certeza vai se capilarizando por uma grande área do território nacional, difundindo aí esses ideais transformadores que vêm sendo fortalecidos aqui no Observatório Fora do Eixo. Um agradecimento também a todos que participaram aí da sala de debates no Freenode, movimentando o debate. E aí eu termino fazendo um convite, é claro, para que todos estejam aqui novamente amanhã, né, a partir das 8 horas da noite de Brasília, quando daremos continuidade ao Observatório Fora do Eixo, né, com o painel e também com o debate com o João Joaquim de Melo Neto II, né, o famoso Joaquim de Melo Neto, representando aí o Banco Palmas aqui nesse debate do Observatório Fora do Eixo. Bom, para quem continuar aí na sintonia com a gente, temos uma seleção sonora continuando aqui para ir desligando aos poucos, né, a transmissão, e também na sequência, cada um que tiver aí que se encaminhar, né, para os GTs que dão continuidade ao Observatório Fora do Eixo, aí esse debate no MSN interno do circuito, podem ir chegando por lá e também já começando a movimentar mais esse ambiente virtual que também é tão importante aí para o desenvolvimento do Circuito Fora do Eixo. Bom, para encerrando aí a noite de hoje, mais músicas que estarão na primeira coletânea, começando aí com N, com a música Ainda Estou Aqui, banda e música, né, enviadas pelo coletivo Pegada, da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Até amanhã, então, às 8 horas da noite de Brasília. Essa é a Web Rádio Fora do Eixo, na transmissão do primeiro Observatório Fora do Eixo. Ainda estou Observatório Fora do Eixo.